noite me espera. Quero estar bem perto de você. As ruas são suas, tem sinais. Você é tudo. We'll be right back.